adversa, eu sou sobrevivente. Toda força, coração. Que objetivo seja ação. Agir pelo certo, agir com a razão. Se você pode fazer o sol brilhar, pra que fazer o tempo fechar? Você vai fazer com esse dom, essa luz, essa visão. A liberdade, descrição, poder que tem nas mãos. Esse seu conhecimento cabal do bem e do mal. E se não souber como usar, vai ser fatal. Você tem muitos seguidores na terra e autoridade. Pode fazer sol, pode fazer tempestade. Pode enfurecer e acalmar, entristecer e alegrar. E fazer muitos cair, se tropeçar, você desperta o que há de pior na maioria. Distorce a realidade, é o rei da fantasia. Um poeta sem coração, que ostenta e vende ilusão. Com microfone em ação, tenho poder lá. Poder pra escolher, que jogo jogar. Poder, poder pra existir, poder pra abalar. Poder, poder pra ferir, poder pra curar. Poder pra fazer sorrir, pra fazer chorar. Poder, poder pra mudar, da água pro vinho. Poder pra se resgatar, do mau caminho. Poder, poder pra descer, de cima do muro. Poder pra se converter, se virar. E o que você vai fazer com esse dom? Poder na sua mente, com a força das suas palavras. Com sua gente, carente de amor, paz, alegria. Doente dos mares, dos ares, do dia a dia. Então, em vez de só pagar de milhão, importado em mansão, fazendo rap, ostentação. Então, maluca, que o colapso é moral. A pobreza é real, o blackout é geral. Então, eu faço clarão, eu faço saber. Eu faço calor, eu faço chover. Eu faço o que for, eu faço acontecer. Eu faço a vida valer até o final. De toda alma, toda mente. Sou guerreira de fé, sou sobrevivente. De toda força, coração. Que objetivo seja ação. De todo meu amor, de toda minha dor. De todo meu poder nas mãos. Tem que fazer valer. Fazer valer o dom. Agir pelo certo, agir com a razão. Fazer valer o dom. Se você pode fazer o sol brilhar, fazer valer. Pra que fazer o tempo fechar? De toda alma, tenho poder nas mãos. Poder. Tenho poder nas mãos. Poder.